No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 4. Nesse momento de empolgação que a igreja do Senhor está vivendo, esse clima festivo, de congresso de missões, eu chamo de a caravana missionária, ela está atuando. E esta semana nós estivemos ontem ali no bairro do Linho, onde de forma muito especial vivemos aquele momento da presença do Senhor. Hoje, logo mais à noite, é no Presidente Vargas. E eu quero que você esteja conosco ali também, no Presidente Vargas, aquela grande congregação, para mais uma noite de festa dentro do projeto do Congresso de Missões. Amanhã é em Barão de Cotegipe. Lá também a equipe de missões vai estar trabalhando. Nós queremos informar aqueles irmãos que são habituados a estar nos cultos de ensino que nós vamos manter o culto na quarta-feira aqui na sede. Mas lá em Barão de Cotegipe, toda a igreja está convidada para estar naquele grande evento de missões. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Jesus Cristo é divino. Ele veio ao mundo como homem para salvar os que se havia perdido. Nasceu de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Lucas capítulo 1 e verso 35. O seu nascimento foi diferente do nosso. Nasceu há mais de 2000 anos atrás, em uma cidade chamada Nazaré, ou Belém, no país de Israel, no continente asiático. Passou ali 33 anos, nos primeiros 30 anos da sua vida, participou com José, como carpinteiro em Nazaré. Marcos capítulo 6 e verso 3. Nos últimos 3 anos de sua vida, ele andou por toda a Palestina pregando o Evangelho. Mateus 9, 35, Marcos 11 e 15. Seus ensinos eram novos, poderosos e com autoridade. Após 3 anos de ministério público entre os homens, apesar de Jesus ter sido tão bom, seus cruéis inimigos mataram-no em uma cruz, no Monte do Calvário. Ali o crucificaram. Mas antes dele ser morto, ele foi torturado. Diz o texto que Pilatos mandou chicoteá-lo. No açoitamento romano, as pessoas eram despidas, presa a uma coluna. Um instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira com as tiras de couro, com pedaços de ossos ou ferro nas pontas. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias e, às vezes, até os órgãos internos. Muitas vezes, a vítima morria durante esse castigo. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento, resultante desse açoitamento cometido pelos soldados romanos. Além desse sofrimento do chicote, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. bateram com cana naquela coroa. Aqueles espinhos encravaram em sua mente, em sua cabeça. Cuspiram no seu rosto. Carregou sua cruz nas ruas de Jerusalém. E a multidão zombava dele. E por fim, quando ele estava na cruz, isso foi quase às 3 horas da tarde, um soldado foi até a cruz e golpeou com uma lança no seu tórax. E logo saiu água e sangue. Isso foi para ver se ele já se encontrava morto. Foi cercado de dor, de agonia, até que o seu corpo ficou coberto de feridas ensanguentadas. Morreu na cruz para nos salvar do inferno e do fogo do abismo. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para que nós pudéssemos ter um Salvador vivo que tem todo o poder no céu e na terra. Também ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Amigo e amado irmão que nos ouve, esta semana é uma semana em que nós estamos também buscando a celebração da Páscoa. E nós aproveitamos na programação de hoje para discorrer sobre esse Cordeiro Pascal, esse que deu a sua vida no alto da cruz pelos nossos pecados. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor. O mistério a tanto oculto Deus em Cristo revelou, ó revelação de amor. Cadê esse coro conosco? Amou a este mundo e seu filho ofereceu, ó revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu, ó revelação de amor. Faça um grande coro agora. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano Deus, Pai, nesta manhã quando nós falamos a respeito do sofrimento em que o nosso amado Salvador foi submetido, e nós sabemos que a Tua palavra é tão viva, é poderosa, e ela nos diz, Senhor, que através da Tua morte de cruz, Tu nos resgatou, Tu nos comprou, Tu nos deste a oportunidade, ó Deus, de sermos nova criatura, um novo nascimento. Abençoe, Senhor, de forma muito especial Teu povo. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Vem, Espírito Santo, e enche-nos da Tua graça, da Tua bênção, e que possamos compreender o mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nós oramos ao Deus dos céus, agora e para sempre. Amém e amém.